Literalmente a pronta entrega. iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods também. Todos os modelos da linha JBL também a pronta entrega. Isso tudo é top sell. Parceiro oficial DJ Gilberto Elbi. E este especial Flashback Midback. Pra você curtir, pra você viajar então. Celulares. Flashback. Gilberto é o bicho.